Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Semana passada, o Réu veio aqui e falou com a gente um pouco sobre brucutus. Essa foi a primeira parte. E agora, a gente vai colocar a segunda parte do podcast pra vocês, beleza? Companheiro Sorg, dá o play aí. Não, agora pera aí, agora a parada ficou séria aqui. Pô, velho, ó, sobre brucutu, cara, não existe outro cara mais brucutu do que o Schwarzenegger no Comando para Matar. Nossa! Esse cara, eu acho que, tipo, tem a escala Richter, assim, e aí tem o máximo. Ele tá lá no máximo. É, sei, uma escala John Matrix de brucutus, cara. Lembra quando eu disse que eu ia te matar por último? Eu menti. Não, e legal a minha, cadê ele? Eu soltei ele. Ele fala. Não, cara. Ela fica legal. Toda tranquila. Ah, tá, então tá bem. Não, o legal dessa cena é que ele mata um cara na frente dela e ela fica preocupada com o carro dela, cara. Esse é muito foda. Lembra quando os caras começam a atacar a casa dele? Aí o negão rasteja pra dentro e ele fala: eles estão contra o vento, use isso a seu favor. O cara fala: ué, você acha que eu vou farejar ele? Ué, você não consegue? O cara fareja os caras. Aquela cena do shopping, cara. Vai um monte de cara em cima dele. Aí ele fica pra baixo assim, dá um tipo pra cima assim, voa a segurança pra todo lado. Dá um raiyug e voa pego tudo quanto é lá. E depois ele pega depois ele rasga um balão. Cabine telefônica e atira o cara lá de dentro. Aquela hora que ele rasga o balão e usa de cipó do Tarzan dentro do. Não, a luta dele contra o Fred Mercury no final lá, cara. Muito foda. Nesse filme o Schwarzenegger tava com o cheat code ativado, né, cara? Tava. Esse filme é um que ele dá um tiro pra cima e cai três, assim. Ele se esconde atrás de uma floreira, velho. Atrás de flor e ninguém acerta ele, velho. Não, porra, no começo do filme ele tá carregando uma tora no ombro. Agora, a melhor cena do filme é a cena do quartinho de jardineiro, que ele sai de lá de dentro com um facão, garfo, serra e sai arregaçando todo mundo, arrancando tampa de cabeça de negro. Legal, porque eles metralham. Eles metralham o quartinho inteirinho feito de madeira e ele não toma um tiro, né? Como é que ele tava preso em cima, assim? Ele ficou no fogo. Tem explicação. Ficou no segundo andar. Cara, é o John Matrix, velho. Você pode atirar na cara dele que você não vai conseguir acertar. E o Schwarzenegger, ele é brucutu até quando não quer, né? Ele tem cara, não adianta. Você olha pra ele, é brucutu. Cara, um filme que eu gosto muito do... Everybody down! Get to the chopper! Put the cookie down! Put the cookie down! Put the cookie down! Now! Um tiro no jardim de... Não, esse daí é um herói de brinquedo, né? Herói de brinquedo. Um tiro no jardim de infância, o vilão do filme é o Buddy Revell, cara. É, cara. Tipo, é meio que uma continuação daquele personagem. O Buddy Revell era delinquente na... Cresceu, né? Cresceu e virou criminoso, cara. E ele virou professor de prézinho. Como é que era o nome dele? Era Não. Ah, deixa pra lá. Kimball. Seu Kim, meninas têm pênis, meninas têm vagina. E aquela hora do treinamento pra encher aquele neguinho ensinando, eles estão pegando fogo. Mas falando sério, olha, nós estamos sério, é um perigo. Até quando? Até onde? Até a segunda frase. Até a próxima frase. Um filme que eu gosto muito do Schwarza, cara, que é o Vingador do Futuro, cara. Total Recall, aquele. Esse é foda. Cara, aquele filme é muito foda. Vingador cara. Do Futuro é do Marte? É isso, é Total Recall. Ele arranca o Vingador do Futuro. Ah, ele tem um inferno, não é? Lógico. É sempre ele. Ele tá... Ele dormiu? Ele coloca umas coisas na cabeça no meio do podcast. Tem que dar um remix. Bom que é só pra dar trabalho pra quem edita, né? Vai ter que tirar essas merdas. É. Claro. Não, você acha que eu tiro? Eu deixo. Não, não! To the tunnel! Into the boat! Tá bom, cara, chega! Esse podcast você vai editar. Eu, criança. tá bom? O Chuasa no True Lies, vocês assistiram? Sim, cara. True Lies também é muito bacana. O True Lies não é aquele que é um agente, uma coisa assim, sei lá. Espião. E a esposa dele não sabe. Não sabe. É. Cara, eu gosto muito desse filme. E depois foi copiado pelo senhor Smith depois. Isso. É, pode crer. Mas eu gosto desse filme. Só que assim, eu tenho um receio com o filme de que o cara tem sempre que salvar alguém e esse alguém vira um peso no filme, sabe? Que é o que a esposa dele faz no filme todo. Assim, é um peso pra ele. Ah, quer coisa pior que a filha dele, cara. Tendo saco no resto inteiro. É, também, né? Mas assim, tem uma cena que eu acho muito louca, ele consegue resgatar a esposa dele e tal. Aí pousa um caça na ponte. Aí ele sobe no caça e vai salvar a filha dele. Cara, não é nem nesse filme que ele mata o cara com um míssil, cara. Sim, é. O cara fica preso no míssil, dispara o míssil e explode o helicóptero com os outros terroristas, do outro lado do prédio. Essa cena é muito boa, cara. Cara, não dá pra ver o Charza não, cara. Tem horas que... Não, todo filme dele tem uma hora que me cansa, cara, que é demais. O único filme dele que eu assisti assim até o fim foi ele com o Danny DeVito. E todos os outros. Irmão Gravida. Ah, aquele filme é ótimo, né? Porra, cara. Agora todos os outros não dá não. O Schwarz é um cara que não me desce pela grana, velho. Cara, sério? Você nem viu o tamanho dele? Véi, isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Um dos atores de Brucutu que eu mais gosto é o Schwarzenegger, cara. Acho muito foda os filmes dele, assim. Tipo, um que não é, digamos, de Brucutu moleque de várzea, porque ele é um robô, né? Mas que é o Exterminador, né, cara? Exterminador é legal. É bem Brucutu, hein, cara? Não, mas digo, não é o de várzea, porque afinal de contas ele não é um cara mesmo, né? É, Exterminador é bom. Assim, não vou dizer que eu não gosto nada dele. Eu gosto do Exterminador. Junior? Mas o que eu gosto dele? Acho que é só. O resto? O Predador não gosta, cara? Ah, o Predador. Tá. Predador. Mas eu prefiro o primeiro com o The Glover. Não, o primeiro é o segundo. É, o primeiro é com o Schwarzenegger. Ah, perdão. O segundo, ele nos olha com o Danny Glover. Pô, por falar nisso, que cagada, né, cara? Tipo, botar o Danny Glover pra um filme de ação desse jeito, né, cara? E não tem nada a ver, né? Ah, mas velho já, né? Ah, mas não achei ruim não, cara. Achei que ele mandou bem no papel. Não é nem... Cara, eu lembro do Danny Glover naquele filme com o... Aliás, o Harrison Ford foi um brucutu aí durante muito tempo. Aqueles filmes antigos dele, A Testemunha, o Jogos Patrióticos, esses filmes assim. Pô, no próprio Star Wars, né, cara? O Han Solo é um brucutu, né, cara? Tipo, ele resolve tudo sozinho, né, dele. É, cara. Ele atirou no grido primeiro. Não. Há controvérsias. O Han Solo atirou primeiro. E nesse filme, A Testemunha, vocês lembram desse filme? Que ele... Ele protege um filho do mundo? É, não, o menino ele é Amish, na verdade, daquelas comunidades Amish nos Estados Unidos. Ele é alvejado lá no crime que o guri viu. Aí ele fica na comunidade Amish lá até se recuperar, né? E só que vai incriminar um policial, né, cara? Então tem uma máfia policial que tá tentando eliminar ele, né? E aí eles vão pra lá. E um dos vilões do filme é o Danny Glover. E o Danny Glover era tipo o negão brucutu do filme, assim, sabe? O Terry Crews. Ele era o Terry Crews da época. É, isso que eu ia falar. O Danny Glover é meio que o pai do Terry Crews, né? Negão brucutu. Primo do Mr. T. Putz, cara. Danny Glover com Mel Gibson no Máquina Mortífera não tem pra ninguém também, né, cara? A Máquina Mortífera é muito legal, cara. Porra, é muito foda. Você falou do Mr. T, cara, mas eu acho que de toda a série rock, o cara mais brucutu foi o Clubber Lang, cara, que era o Mr. T do filme. Drago, não, cara. Acho que o Drago deu mais porrada no... Não, mas ele não tinha atitude de brucutu. O Drago era um anabolizado que cumpria ordem. I must break you. Mas tá falando assim, que sentido? Assim, esse sentido aqui do rock tomar atitude, porrada? Cara. Da atitude do lutador? Mas o rock tava não, teve outro mais foda, era o Thunderlips. a montanha da luxúria. Vocês são lixo. Tá falando do Mr. T? O Hulk Hogan é foda, cara. O Hulk Hogan é... Vocês já viram aqueles filmes que ele fez nos anos 90? Cara, é muito ruim, cara. Aqueles filmes que ele é agente secreto, que tem umas crianças junto com ele e tal. Qual o nome, real? Ah, não sei o nome, cara. Ele já fez muito. Eu já vi essas porra da sua vontade. Passa, cara, na Band, direto. Cara, nossa, velho. A Band passa uns filmes muito bizarros, cara. Aqueles filmes do Parque da Casco, né? Aqueles filmes que o réu adora, de kickboxer, cara. Cara, é legal, é muito divertido. Cara, Ninja 37. Para de 29, né? Tipo, nossa, cara. Shoot Fight. Shoot Fight. Já viu? Sabe quem que é o ator principal desse filme? Shoot Fight. Lembra do Karate Kid? Sim. Lembra do primeiro Karate Kid? Lembra do cara lá, do Cobra Khan? Cabeludinho. John Lawrence, é, o vilãozinho do filme. Ele é o ator principal do Shoot Fight. Porra, ele é o herói. Cara. Que decadência. Ai, Pito, olha o hype do filme. Olha a capa aqui, cara, achei não. Que o Polo Yeung é o professor deles, assim, no filme. Venceram ou morreram. É, o Polo Yeung é herói do filme. Shoot Fighter, olha lá. Caramba. O combate mortal. Cara, o Polo Yeung, ele vai ser sempre o carinha lá do Grande Dragão Branco, cara. Só, pra mim... Chong Li. Chong Li. Xing Ling. Ele fazia das tetinhas, né? Que ele ficava balançando as tetinhas. Os bracinhos de 30 centímetros, cara. Muito ridículo. Cara, e do... que a gente não falou ainda, e do... do Sly, cara. Qual o filme que vocês acham que ele foi o mais brucutus, cara? Ah, foi Rambo 3, né? Pra mim. Rambo 3? É. Apesar que no 4 ele tava mais sinistro, assim, matando, mas no Rambo 3 ele deu uma aula, né, de brucutu. Porque o brucutu não é só matar, é a frase feita, sabe? É esse lance, assim, né? Cara, essas frases feitas são muito boas. O Schwarzenegger, que é rei, né, cara, nos filmes dele de frase feita. Não lembro qual o filme agora. É, o Comando para Matar, cara. A gente contou uma vez. Eu fui passar férias lá no Rio, aí a gente fez uma sessão do Comando para Matar. Aí o Felipe, o Change, até anotou e fez um post. Foram 56 frases feitas, o filme todo, sabe? Tudo que os caras perguntavam pro Schwarzenegger, ele respondia com aquela frasezinha de efeito, assim, não tem? Não lembro o filme, cara, de Schwarzenegger, cara. Tem um filme que, no final, ele bota os caras na linha do trem, assim, pro trem passar e matar eles. Aí, acho até que... É o Eraser? Não, é o Queima de Arquivo, não é? Queima de Arquivo, isso. Aí a mulher pergunta pra ele no final, ué, mano, onde é que foi o fulano, né? Daí ele, tiveram que pegar um trem. Ele não, o final de Comando para Matar é muito foda. O cara fala, deixou alguma coisa para nós? Somente corpo. Ah, mas o roteiro... Até a próxima, o cara fala, não, aí a ver próxima vez. Eu já matei todo mundo, não sobrou ninguém. Agora, em termos de frase feita, ninguém bate o Cobra, né? Cobra foi o supra-sumo da sua. Não, cara, mas o Cobra, tu tem que ver a versão dublada, cara. O Cobra é... Eu vi a versão dublada. Cara, o Cobra... Cara, eu acho muito foda aquele início do supermercado. Eu vou explodir tudo aqui. Aí em frente, eu não faço o ponto mesmo. Cara, vou matar ela. Mata, eu não conheço essa coisa. Você é um imaturo. Seu porco. Eu vou matar você. Cara, o dublador do Stallone nessa época era muito fanfarrão, né, cara? Ah, tipo, essas frases que vocês falaram aí do cocô é sensacional, cara. Mo, você é uma doença. É, cara, esse é o maior clássico do... Todo mundo sabe, tu fala em qualquer lugar, tu sabe, né? É legal que tem um do... que ele chega lá no... Que é isso aí, você é maconheiro? Dá isso aqui, é maconha? Aquela parte que o cara tá na vaga dele lá. Se tu for ver, a boca do Stallone não se mexe, cara, quando ele fala isso. Esse foi o filme que mais me marcou assim na infância, cara. De filme de Bruce Willis, o que mais me marcou. O carro dele é um puta do carrão, né? Carro preto, né? Com rebaixado e tal. A cena final naquela tipo siderúrgica, né? Aquele metal no gancho. Né? Gancho, não. Não satisfeito, ele toca o cara na fornalha vivo, né, cara? É muito violento. Não, Cobra é muito violento. Ô, Inferno, você falou então que o Cobra foi o que mais te marcou na infância? Foi. Não, não, não. Ih, caralho, sem trocadilho. É. Pensei que tinha trocadilho, desculpa. Não, eu não pensei. Eu também não pensei no trocadilho. Só pra gente, então, ir encerrando, final do baile, né? Faz só uma hora que a gente tá falando, tá? O cara aqui, ó, um dos maiores brucutus que eu conheço é esse cara aí, ó. Cara, eu sempre falei, cara, com quem é que eu tava falando? Foi com o Sorg. Foi com o Sorg, cara. O Seu Madruga, cara, ele tinha que ter ganhado um filme western só dele, cara. Dirigido pelo Sérgio Leone, cara. Ele tinha que ter. Cara, ele é muito, assim, western, sabe? Tipo, ele devia ter ganhado um filme quando ele tava vivo ainda, cara. Não, ele tem vários personagens que são brucutus, né? O Alma Negra, o Pistoleiro Veloz, era muito. Racha-cuca. Racha-cuca. Cara. O Engenheiro Camin. Tripa seca, muito forte. Tripa seca, é. Tripa seca. Como é que é? Além de ser um brucutu, ele é um brucutu sábio. Ele isso é um mesmo. Sábio. O Conde Terra Nova era muito brucutu. O Conde Terra Nova era muito brucutu, velho. Eu achava demais. Ô, Real, qual o brucutu, o filme de brucutu que marcou sua infância, assim? Cara, acho que não era nem tanto um brucutu, mas não deixa de ser. Foi Mad Max 2, cara. Eu era molequinho, eu vi no cinema, assim, eu fiquei, porra, velho, caralho. Mad Max é foda, né, cara? É, e o 2 ainda, cara, que era aquele pós-apocalíptico, aquela coisa... Nunca tinha visto nada assim, né? Aliás, foi o primeiro, assim, a explorar esse... Depois virou, né? Virou moda, né? Todo filme tem isso agora, né? Mas foi muito foda, assim, cara. Mad Max. Aí eu assisti primeiro o 2, né? E pra depois... Porque eu acho que o 1 é de 70, 78, 79. O primeiro filme é muito triste, né, cara? Tipo, mata a família inteira dele. É muito triste o primeiro Mad Max, cara. Aí eu fui ver... Que nessa época, quando eu era criança no cinema, os filmes vinham pro Brasil com muito atraso, né, cara? 1800 e... E aí tinha esse... Às vezes acontecia isso. Por exemplo, quando veio o Mad Max 2, que era lançamento, né? Aí algumas semanas depois eles reprisavam um, né, no cinema. E aí foi quando eu vi o primeiro Mad Max também, né, cara? Que é muito foda também, né, cara? Porra. Não, o final do 2, que ele fica sozinho, vai todo mundo embora com a gasolina e ele fica... O caminhão cheio de areia, né? Cara. Puta. Não, e o caminhão destruído e ele sozinho, mancando a perna, todo arregaçado. Aquele final é muito foda, cara. O Gibson é um brucutu, né? Ah, ele é. Eu acho que o Russell Crowe meio que tentou imitar ele, assim, eu acho, na carreira, assim. Porque o Mel Gibson também vivia envolvido nessas presepadas, né? De briga de bar, não sei o quê, de fazer essas coisas. Hoje, né, cara? Bateu na mulher dele lá, processou, tá tomando processo, não sei quem. Chamou o policial de judeu safado. Mas o Douglas é um brucutu? Cara, muito. No Dia de Fúria, ele tá muito brucutu. É o único filme que ele é brucutu, né, cara? Acho que é o único. Mas é um brucutu nerd ainda, né, cara? Ele era um nerd que pira, assim, né? Mora pra outro. Mas eu acho ele mais fodão no Tudo por uma Esmeralda, cara. Ali ele fazia um personagem fodão, assim. Legal, né? É com Sharon Stone? Acho que é a refilmagem do Tesouro Serramado, não é? Não é, cara. Eu também achava que era, mas não é. Não é, é a Kathleen Turner, não é a Sharon Stone. A Sharon Stone é um do... Tem um outro... O Richard Chamberlain. Alan Quaterman. Isso. E a cidade do Urupe. Horríveis esses filmes, cara. Ela tá linda, nossa. Ela tá, mas o filme é um lixo. Eu lembro que tinha... Lembro, acho que era no segundo, o filme tinha um velho que era nazista, né, que era alemão. E aí ele ficava chicoteando os negros que carregavam as bagagens, ele lembra? E aí ele ficava, a sua nega Raimunda. E o cara, ele tinha uma vitrola, lembra? Os caras ficavam carregando aquela porra, aquela vitrola, tocando música, e ele ficava xingando. Cara, você não. Hoje os caras não fazem um filme desse, mas nunca mais. Eu tava vendo esse dia no Rock 3, na hora que eles estão numa escadaria lá, eles começam a discutir, aí o Clubber Lang aparece lá e começa a xingar o Rock, né? Aí, lembra do Mick? O Mick, que era o treinador do Rock? Pega a galinha, uhum. Rock. Ele chega, tirem esse macaco daqui. Não, cara. No próprio, acho que no 1 ou no 2, não lembro. Acho que é no 1. Na dublagem, cara, na hora que eles estão lutando, na luta final com o Apollo, que ele vai pro canto lá, o Mickey fala, cara, faça o macaco não parar de respirar. Esses filmes dos anos 80 do Brucutu, o complemento da dublagem brasileira é muito bom, né, cara? Tem muitos filmes desses, né, dessa época, que só são bons por causa da dublagem. Aquele, o Último Dragão, por exemplo, com o Shonu Jigalero, quem é o mestre? Porra, esse filme... só vale pela dublagem, cara. Porque o filme mesmo, todo mundo fala bem, mas vocês já viram esse filme de novo? Assim, depois quem, de velho? Quem é o mestre virou meme, né, cara? É, o filme em si é uma merda, cara. Vale mesmo por isso aí. A gente tá esquecendo outro Brucutu famoso também, que não pode esquecer, Mickey Rourke. Brucutu da vida real. Porra, Brucutu da vida real. O cara largou o cinema pra lutar boxe. Oh, é muita droga na cabeça, né, cara? O cara apoiava das coisas do Ira, mano. Não, e ele tava no auge da carreira, assim, né? Ele tava no auge. Caraca, né? E o pior de tudo é que ele é um bom ator, né, cara? Porque normalmente esses brucutu não são ator, né, cara? Ah, nos Mercenários, ele foi o único que atuou mesmo, né? Tanto que tiraram ele agora no 2, né? O cara com o cachê. É, o cachê dele tava muito alto, né? Mas ele é foda. Ele falou que o Homem de Ferro. A intenção era pra seguir uma linha, mas os produtores cagaram a porra toda e fizeram aquilo que vocês viram no cinema. É, foi o que ele falou, um vilão caricato, né? Eles não permitem o ator dar profundidade pro personagem, nada, né? Não tem improviso. Não, você vai fazer isso. Mas se eu fizer isso? Não, você vai fazer isso. There'll be blood in the water. Aí ele falou também, né? Ele falou que o John Favreau. Faz o Favreau pra eu. Todo dia tem uma merda. Ele falou que o Favreau é um merda, assim, né? Ele quis dizer que o cara não tem culhão, assim, não tem voz ativa porra nenhuma no filme. Eu assisti Coração Satânico com ele, com o Mickey Rourke. Muito foda. Pô, é o que eu falei, cara. Se mudasse o final, fazendo ele enganando o diabo, era o filme do Constantine perfeito, cara. Era. Aquele filme muito. O cara, o Robert De Niro é muito foda, né, cara? Quando ele era novo, né, cara? Ele tinha cara de Constantine também, né? Queixo largo, meio loiro. Lois Cypher. E o De Niro é Brucutu? Quem? Ah, é, o né, cheiro? Cara? Cabo do Medo. Cabo do Medo. Você já assistiu o Touro Indomável? Claro. A pergunta é retórica, porra. Taxi Driver? É verdade. You're talking to me? Cara, engraçado que todo mundo imagina que Taxi Driver é um filme assim, que é uma carnificina só. E é só. Porrada, né? É, todo mundo que fala, pô, é filme chato pra caralho. Dá um finalzinho que é legal. É, não, isso que eu acho legal do filme. O filme vai mostrando ele pirando aos poucos, assim, né? É, dizer, cara. Já não era normal, né, cara? E aí ele vai. Porra, ele pega a mão gostosa e leva pra ela. Pornô, velho. A Cíbio Shepa. É, a menina mó riquinha, mó fresca, né? Trabalhava pro candidato lá. Ele pega a guria e leva num cine pulguento lá pra ver um filme todo. Cara, esse cara é sem noção, é retardado mental, velho. Lógico que esse cara vai pegar uma arma e vai sair matando todo mundo daqui a pouco. Cara. É aqueles sociopata que só ficam quietinho olhando de torto, assim, né? Aquilo lá, lembra? Botando a mão no fogo, né? Lembra? No apartamento. É. Aí ele não dormia, lembra? Ele arranja um emprego de táxi porque ele falou que eu não consigo dormir. Depois que eu voltei do Vietnã, eu não consigo mais dormir. É, sem contar isso também, né, cara? O Vietnã, dizem que foi uma das guerras mais fodidas, né? De próprio. Deixou os negros tudo doido. É, né? O próprio Justiceiro sempre fala isso nas histórias dele, assim, né? Naquele Bem-vindo de Volta Frank, ele fala alguma coisa assim. Ah, esse fulano aí teve na Segunda Guerra, não sei o quê. Só tem um problema nessa guerra. Ela não foi o Vietnã, tipo. É, tá aí um grande filme que o Tom Cruise fez, foi na Celebrata de Julho, um filmaço. Que ele fez um Vietnã muito forte. Ron Corvick, é um filme. Biográfico, né? Só o que esse cara assistiu mesmo. E esse filme é fodão, esse filme é muito bom. Mas não tem nada de brucutu. Não tem. É porque o cara é aleijado, porra. Queria fazer uma pergunta pra vocês todos da mesa, amiguinhos. Todos. Cara, vocês acham que tem algum brucutu da nova geração, cara? Um cara assim que ser... É, o Jason Statham, né, cara? Acho que o Statham, né? Não tem outro, né, cara? O The Rock pode ser considerado. Ah, Bruce, né? O The Rock é brucutu, sim. As putinhas do Momoa vão ficar enchendo o saco agora. Mas o The Rock pode ser considerado novo? Ah, é, mesmo. Cara, é. E o Vin Diesel, cara? O Vin Diesel também é. Também é. Ele deu, digamos, uma ressuscitada no gênero brucutu, né, cara? Com os filmes do Riddick lá, do... Aquele outro do... Ele viu no cinema. Tá, merda. É rica, porra. Ele é rica. Eu sou rica! Não, minto. O 1 e o 2 eu não vi no cinema, mas o 3, o 4 e o... É só 3 e 4, né? Não, e o 5. E o 5, cara? É, eu vi os 3 no cinema. O 1 e o 2 eu vi na Record. Ele é rica? Com um monte de corte. Semana passa na Record, né? Com um monte de corte. Curioso. Eu tava assistindo outro dia... aquele que é em Tóquio. Durou 40 minutos o filme todo. Nunca entendi por que que mudaram tudo, cara. Não que a cronologia de Velozes e Furiosos seja importante, né? Mas eu nunca entendi por que que não continuaram, cara, o filme. É que na verdade é assim, ó. Aconteceu. Tem o primeiro filme, né? Aí acontece o segundo filme. Não me diga! Aí o terceiro, na cronologia, ainda não aconteceu, entende? Ele é um prequel. É o futuro. É. Aí você tem que passar pro quarto filme e o quinto. Porque o japonês que morre no terceiro, ele tá vivo no quarto e no quinto. Então isso que quer dizer que aquilo que foi mostrado no terceiro filme ainda vai acontecer. Então... pra descer que criou essa cronologia aí? O quinto tem a cena sensacional do deserto no Brasil, né? Sim, porra. E um canyon, né? Um canyon enorme, assim, né? E aí cheio de policiais bolivianos, né? Andando num barco lá embaixo. E os carros da polícia brasileira, né? Todos paizinhos, né? Vocês estão falando de Velozes e Furiosos e aquela Michelle Rodrigues, é uma brucutu. Ela é. Mais macho que nós. Ela é mais macho. É, eu ia falar isso, cara. É mais macho que muito homem, cara. Na época do Lost, eu não sei se vocês lembram, ela e aquela outra que fazia a Libby, elas são lésbicas, né? Pô, elas viviam sendo presas lá no Havaí, lá, cara, quando elas estavam fazendo Lost. Aliás, elas foram mortas e afastadas do elenco de Lost. Por causa da polêmica? É, porque elas davam muito problema, cara. Saiu na balada lá, pegando a mulherada e brigando em bar, cara. Só puxa briga, né? As personagens de filme dela são todos iguais, né, cara? Ela é tipo James Stern, ela faz sempre o mesmo papel, cara. Mulher pro futuro, além dela, o que mais tem? Mulher brucutu, cara. A gente tinha Sigourney Weaver, né, cara? Que Sigourney Weaver. Ele matou cacetada de alien. Cynthia Rothrock. Não conheço. Porra, filme de kickboxer, cara. Ah, daí o Hel conhece. Como é que é o nome real? Cynthia o quê? Rothrock. Rothrock, vamos ver. Vamos Google Imagens. Se vocês olharem pra lá, vocês vão lembrar. Pelo menos a propaganda, a bandeirante, vocês já viram. Cara, mas é verdade, mulher brucutu é mais difícil, né? Até porque não... Mas eu acho que... A Mila Jojovic, né, cara? Ela também só tá fazendo filme de ação agora, né? A Angelina Jolie, quando fazia apesar que o Salt também é brucutu, né, cara? É verdade. Agora a gente tem algumas atrizes... Essa Maggie Key aí também tá fazendo bastante filme de porrada, né? Aquela série, cara, que teve um tempo atrás... Um tempo atrás, 10 anos, acho. Aquela Ilhas, com a mina que fez a Electra. Ela também, ela era brucutu também, né, cara? Ela era. Ela meio tipo, resolvia. Aí casou tudo com o Ben Affleck e sumiu. Você tá vendo aquele hidrante ali? Que merda. Ela é brucutuzinha. Ela fez o Quinto Elemento, ela adora esse filme. Ele tá falando, merda, ele aqui, porra, achei mal barato. É, eu também me amarro nesse, eu acho bem bacana. O Quinto Elemento é aquele com o Bruce Willis? Exato. Ela é o Quinto Elemento. Ela é muito bizarra no filme, né, cara? Ah, muito gostosinha. Mulher, brucutu, o jeito é outro, né, cara? Enquanto os machões lá são... Quer que ela seja musculosa também, né? Não, eu tô falando em termos de atitude, sabe? O negócio da. Igual a. Que a mina com o tapa-olho com uma... um trabuco, cara. O Real falou da Mila. Tem que ter tapa-olho, pra ser fodão tem que ter tapa-olho, cara. É. A filha do seu esse filme não é daquele. Essa imagem não é daquele Planeta Terror, não, é? Não, é do Machete. Machete. Ah, tá. Machete improvisa. Pô, pior, né, cara? O Machete é outro coitado, né? Que só faz papel de presidiário, ex-presidiário. Ah, mas também faz papel cara de não, matador profissional, capanga mexicano. Mas vocês querem que ele faça papel de filme com aquela fuça dele, toda estragada. Cara, ele era o garçom do Antônio Bandeiras no Pequenos Espiões. Tu viu Pequenos Espiões? Sai daqui, cara. Deus. Ele é o tio das crianças no Pequeno Espelho. Ele é Machete já no Pequeno Espiões. O nome dele era Machete. Aí pergunta, tio, por que você tem esse nome? Ah, coisas do passado que eu não te lembrar. Ele fala assim, lembra? Naquele filme do com o Van Damme, o Inferno, aquele, ele é o fodão sniper lá também. Tem um filme do Adam Sandler que ele faz no. Que com o Terry Crew também, que ele tem um time de futebol na prisão. Cara, esse filme é uma refilmagem de um filme antigo. Isso, de futebol mesmo, né? De soccer. Não, de futebol americano. O filme antigo era com o Burt Reynolds. E aí depois fizeram uma refilmagem com o Vinnie Jones na Inglaterra, mudando o esporte para futebol, que é a mesma história. E aí o Adam Sandler fez essa versão de novo, americana, com o futebol americano. Inclusive, o filme do Vinnie Jones, quem faz o papel do cara louco é o Jason Statham. Ele é o goleiro. É engraçado que ele imagina cenas assim, vem um atacante vindo, ele imagina... ele arrancando a cabeça do cara e jogando futebol. Estrangulando o cara. Cara, esse filme é muito maneiro. É muito bom, cara. E as team leaders do time do presídio são os gays do presídio. O papel do Terry Crew é legal porque ele consegue lanche do McDonald's, né? Ele tira da cueca os lanches, cara. Que é um lanchinho aí, que é um lanchinho aí. Eu dei que o René tirou aquela frase ótima dele lá do... Que o Terry Crew é que nem bacon, né? Deixa tudo melhor. É que o René é igual bacon, branco e ceboso. Tá bom. Então, tá bom. Senta lá. O Mo tava falando de novos brucutus, né? Os caras tentaram enfodecer o Sam Morton, né? Mas primeiro que ele é um ator ruim, né, cara? Ele é um muito ator ruim, inclusive. Muito ruim. É, não pegou, né? Tanto que, porra, essa franquia nova do... Escreve o nome dele aí, meu. Pra eu saber quem vocês estão falando. Caramba, desculpa se eu não escutei direito, tá? Porra, presta atenção! Ele como Avatar me interpreta melhor do que ele na cadeira de roda, né? É porque o Avatar pode mexer a face digitalmente. Não foi ele que fez produtos digitais? Foi. Ele não fez errado. Ele cometeu o Fúria de... O último Exterminador do Futuro também. O filme que tinha o Christian Bale, né, cara? Todo badalado por causa do Batman e o filme... É, cara, de novo, eu não entendo isso, cara. Tipo, outro filme do Exterminador, que era pra ser de novo o principal, era pra ser o John. E tipo, é outro cara que eles pegam pra ser o principal, cara. Tipo, eu não entendo isso. Por que eles não pegam um filme do Exterminador pra fazer o John como o personagem principal. Vai ser do futuro, vai ser John Connor do futuro. Aí, o Renan falou do Christian Bale. Eu acho que o Christian Bale, não sei se ele seria um brucutu, mas ele é um motherfucker de primeira, né? O cara bate na mãe. Dá esporro nos coleguinhas de trabalho, né? Explora o irmão boxeador. Cara, esse filme é muito legal. Porra, muito foda. Operário também, né? Tirando o Mark Wahlberg, né? Aliás, o Mark Wahlberg também é um cara que tenta ser brucutu, né? Ele tenta, né, cara? E é outro cara que também sempre interpreta com a mesma cara, né? Eu acho engraçado que... Eu acho que ele evoluiu bem. Como é que é o nome daquele ator, cara, que faz o Bourne, aquele? Matt Damon. É engraçado, cada filme que eles cotam o nome do Matt Damon, que ele não vai, ele é o Matt Damon da segunda divisão. Sim. Aí tem um filme aqui que a gente queria que o Matt Damon fizesse. Ah, ele não quer. Então chama o Mark Wahlberg. É tipo o 12º jogador, né? O Mark Wahlberg. Os caras tentaram enfodecer também aquele moleque do Crepúsculo, né? Tem um filme que ele é meio... agentezinho secreto e tal, meio James Bond Jr. Ah, assim. Só aquele, o que tem cara de lhama lá, né? O Shark Boy lá. É, o que? Isso, o Shark Boy. O lobisomem, né? O lobisomemzinho lá. O lobisomem sem camisa. É, o lobisomem que vira um cachorro grande, né? Vira um lobo, né? Não é lobisomem, vira lobo só. Ele fez um filme de ação, né? Eu não vi esse filme. É ruim. Um outro cara que os caras fizeram um filme só com ele, que é muito melhor que esse daí com o Shark Boy, é aquele com o Justin Timberlake. Porra, não vou lembrar o nome do filme. Mas é um que o seguinte, a história é o lance assim, quando eles nascem com um relógio. No pulso já. Ah, aquele com os 25 anos lá, você para de. Se você não pagar, você morre, né? Isso mesmo. E é muito melhor que o. Que esse com o Shark Boy, cara. O James Timberlake é um bom ator, cara. Eu assisti o. Vou falar, cara, ele se revelou um bom ator, né, cara? Ele naquele a rede social lá, ele trabalha bem pra caramba, cara. Então. Eu vi Amizade Colorida também, que é Eu vi porque minha esposa queria assistir, tá? Eu tô vendo novela com a minha esposa agora. É igual o Google, mano. Mas eu não vou fazer resenha. E o filme é bom, cara. O filme é mais ou menos, mas ele interpreta bem, cara. Ele foi um bom ator. Eu acho que o Timberlake e o Wahlberg foram melhorando com o tempo. Eu não diria que eles são dois canastrões, não. Gente, o Nicolas Cage, que tá 40 anos, comendo a cara de cu. Cara, não, o Nicolas Cage tá piorando, cara. Ele era um bom ator, cara. Ele era um ator bom, cara. Pô, adaptação. Perdeu meu filme, né? Adaptação é o Senhor da Guerra. O resto. Não, antes disso, cara, ele tinha aquele Viva La Pega, os filmes. Putz, cara, aquele outro filme que é muito bom também, do outro cara que a gente esqueceu de falar, junto com aquele. Ai, que nossa! Corta essa parte. Nem eu entendi o que eu quis falar agora. Ele tava bêbado! Aquele outro filme que ele fez com o John Travolta, cara. Aquele filme é muito legal, cara. Outra Face? Isso, cara. Esse filme é bom, esse filme é legal mesmo. Aliás, os filmes de ação, né, com esses... Aliás, os caras descobriram que ação dava dinheiro, né? O John Travolta foi fazer filme de ação, o Nicolas Cage começou a fazer filme de ação. O Nicolas Cage fez filmes legais. Con Air, por exemplo, é um filme legal, cara. Con Air é muito legal. Aliás, é um... O filme é legal, mas o Nicolas Cage já tinha... No Con Air já tinha aquela cara de pastel que ele... É engraçado nesse filme que ele já é careca, né? Só que ele é cabeludo e careca, cara. É muito louco. Exatamente, já faz o careca cabeludo. É muito louco. Esse filme que é do Michael Bay ou é a Rocha? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Então, Tá sabendo. Porra, que... Sorg, sendo corrigido pelo convidado. A vingança do Joker. Primeira vez que ele pode dar expor em alguém. Bom, Vamos encerrar essa porcaria toda. A gente esqueceu de falar do Samuel Jackson, né, cara? Que tem uma... É uma moda foca, né, cara? É, né? Tá vivendo seus momentos de mais brucutus ainda fazendo Nick Fury, né, cara? Fazendo ele, né? Não o Nick Fury. É verdade. A gente não falou também no Kevin Costner, falou pouco do Mel Gibson. Podia falar, pô, agora tá. Ah, não, a Rocha é do Michael Bay, sim, cara. Tô olhando aqui agora. Porra, réu, caralho, velho. Se fodeu. Retire o que disse. Eu achei que ele era só produtor, mas ele foi o diretor, sim. Do Cultura de Negões, né? Só falou do Mr. T, mas tem Globo, a gente falou pouco. O Samuel Jackson, ele é fodão naquele filme Tempo de Violência, não é? Que os caras estupram a filha dele, aí ele tenta matar o cara. Sim, cara, nossa, esse filme é muito louco. De Serpentes à Borda, também é fodão. Tem um filme que ele faz com o John Travolta também, que eles armam um circo. Puta, cara, é muito foda esse filme. Eles vão pro... fazer... Não, não... Ah, também. Também. Samuel Jackson. Não é só esse, não. Tem um outro que eles vão fazer um treinamento. O Will Jackson, ele é um... Código de Conduta. Código de Conduta, isso mesmo. Cara, que fodão esse filme. Ave, não, eu não gostei desse filme. Cara, a cada 15 minutos tem uma reviravolta no roteiro. Isso é verdade, cara. Sabia? O final, o final não faz sentido nenhum, porque eles descobrem... O cara que eles estavam investigando que teria morrido, não morreu. Porra, velho, como? E aí... Tipo, e você ficou sabendo da história do roteiro desse filme? Não. Que o diretor disse que ele gostava tanto do Samuel Jackson, né? Que o personagem deveria ter morrido mesmo, né? Ah, não, cara, pô, vai matar o Samuel Jackson? Não. Aí ele resolveu fazer um final alternativo que mostrava o Samuel Jackson vivo. Chegava lá, e aí, galera, beleza? Como é que tá? Não sei o quê. Tipo o Dolph Lundgren no Mercenários, né? Que toma um tiro no coração e tá vivo no final lá. E aí, nas exibições teste do filme, esse final foi o que mais agradou o público, né? Aí, o produtor falou, putz, coloca esse final aí, então. Mas diz que tanto no roteiro original, né? E ele tinha morrido mesmo, né? Mesmo porque não faz sentido, né, cara? É uma instalação militar, você tá investigando a morte de um cara. Quer dizer, ele tem que estar morto, né, cara? Pra você iniciar uma investigação. Faz sentido. Chef é divertido também, cara. Ia com ele também. Chef é legal. Outro filme dele que ele é fodão também é o Spirit. Puta, cara. Todo mundo ficou aqui olhando pros lados, né? Tipo. Pera aí. Como assim? Não chega o cara, que o cara manda convidado. Spirit, o cavalo? Não, sacanagem. Então. Cê, o filme de você pensa bosta também, gente. Filmaço dele. No avião lá com as serpentes picando todo mundo. Ah, não, cara. Não é fodão. Ah, fodão, sim. Ah, cara, em qualquer ele filme. Falou, ele falou de Spirit que eu não botasse, cara. Em qual filme? Qualquer filme. Ele é convidado. O L. Jackson é. É fodão, outro cara, outro negão que é fodão também é o Ving Rhames, cara. Ele faz uns filmes que ele é fodão. Já viu aquele filme, O Imbatível, que ele fazia o papel do... Era tipo o Mike Tyson, ele vai preso, aí na penitenciária tem um cara que é o Wesley Snipes. Ah, é outro cara fodão também. Pior, Wesley Snipes. eu acho que ele se acha fodão. Pô, verdade, cara, Denzel Washington. Wesley Snipes, ele se acha fodão. Legal que vão chamar a gente de racista, porque a gente falou dos brancos 2h30. Aí os negão, a gente só tá jogando os nomes, tá ligado? Só no final, né? Pô, do filme legal do Denzel Washington Brucutu é o Chamas da Vingança, né, cara? Que é um roteiro padrãozinho. Eu gostei mais daquele da Guerra Civil Americana. Aquele filme eu gostei mais. Pô, Tempo de Glória? Aquele com o Matthew Broderick? É porque tá na guerra, né, cara? Que é mais Brucutu que no livro de Eli, cara, que ele sai cortando todo mundo. E aí, no final, a gente descobre que ele é cego. É. Estraguei. Todo sentido. Contei o spoiler. Filme de 2009, né? Outro filme bacana dele, de que ele é fodão, assim, é o Dia de Treinamento, né, cara? Ah, verdade. Aquele que ele é... Pô, a gente falou em cego, eu lembrei do Rutger Hauer, cara. Lembra? Que ele era o samurai cego lá naquele filme. Rutger Hauer. Conhece, cara? Deixa eu procurar no Google, tá? Roy Batty, o vilão do Roy Batty do Blade Runner. É, do Blade Runner. Ah, tá. Liguei a cara ao nome agora. Eu tenho o Blade Runner aqui, edição de diretor. Comprei por R$9 nas americanas. Uma versão de qual diretor? Um cara fodão que a gente não falou, o Gene Hackman também, coroa fodão. Tá, é o Kevin Costner. Pô, o cara é foda, o Gene Hackman é foda. É, Operação França, por exemplo, ele é fodão Operação nesse filme. Caçador do Vermelho. Também, aquele outro que ele é... Que é um filme de guerra lá, o... Bateu um pouco pro réu? Não, não é o Atrás das Dezenas Inimigas, é um outro que é sobre o piloto de avião que cai no território inimigo lá. Daqui a pouco para o inferno, isso. Ele também é fodão nesse filme. Daqui a pouco vocês estão falando do Tom Hanks no e tem um Resgate filme, do Soldado tem um Ryan. Filme que ele é mais fodão de todos, que chama-se De Volta ao Inferno, que é um filme que ele organiza uma turma de brucutus e volta ao Vietnã para resgatar o filho dele. Esse filme foi feito antes do Rambo 2, antes do Braddock, esse filme. E sabe quem são os caras que fazem parte do grupo dele? Um é o Remo, desarmado e perigoso, o Fred Ward tá no grupo. Outro é o cara que era o Capitão América dos anos 70, caralho. Ed Brown, e o Patrick Swayze, cara. Ele já é do cômico, né? É, tentando dar uma de brucutu no filme. Porra, a gente esqueceu de falar de um clássico, um brucutu clássico, Marlon Brando. Cara. Nossa, Brando. Pode esquecer dele, não. Cara, a gente esqueceu de falar de um monte de gente, cara. Eu queria falar do... Ouvintes, a gente não esqueceu de falar do Chuck Norris. Ele é um merda, a gente não esqueceu de falar dele. Não falaram do Van Damme também. Por isso que são fãs ali, né? O Lee Martin era foda. O Liam Neeson. Liam Neeson. O Liam Neeson é um cara que tá tentando entrar nesse filão do brucutu agora. Tem esse filme novo agora dele aí, Cinzento, que é ele... lutando contra uma tilha de lobo lá e tal. Antes disso ele já tinha feito aquele... Como é que é? O Taken lá? Como é que é o nome dele? Esse filme, o nome nacional do filme. Ele vai buscar a filha dele. Vai buscar a filha dele na frente. Pô, esse filme é muito legal, cara. Os caras russos lá sequestram a filha dele. O cara é um agente secreto do americano, cara. Aí ele liga pro cara e fala, não, velho, você não tá me entendendo. Você sequestrou a filha do cara errado. Eu tenho um conjunto de habilidades, ele fala, né? Que eu posso, né... Você vai se arrepender, né, se você fizer isso. O cara, vai tomar no cu, filha da puta. O erro do cara é ele vai sozinho atrás da filha dele, mata todo mundo, né, cara. A gente falou de Christopher Lambert ou não, cara? Não, ele não é brucutu. Mas é que tem o Highlander, cara. O Highlander, ele é brucutu. Quem é brucutu é o Kurgan nesse filme. Ele sim. Brucutu são mais o Ian McKellen também. Esse é brucutu. Eu sou o Gandalf. O cara foi o Magneto e o Gandalf, né, cara? Ele é um brucutu novo, mas é velho, né, cara? Ele já nasceu velho. Ele é um daqueles caras que já... Tipo Charles Bronson. Eu não lembro dele. Que nasceu pro Cutu. Eu não lembro de filmes com o Ian McKellen novo, cara. É tipo o Leslie Nielsen. Eu nunca vi um filme com ele novo. Porra, outro Brucutu novo também, que a gente não falou. É aquele espanhol, Javier Bardem, Brucutuzão. Quem? Ah, não, um filme só, cara, que ele fez. Agora, o Josh Brolin, sim, eu acho que ele tá indo também um pouco por esse caminho. Pô, fazendo ele... papéis de cara. O Javier Bardem tá falando do único filme de Brucutu dele, digamos, é o Onde o Saco Não Tem Vez, né? Esse filme que tá falando. Cara, agora o negócio. Vocês ficaram putos com o final desse filme, cara? Não, achei maneiro. Ah. O quê? O que acontece no final mesmo? Ele morre? Não, ele levanta e vai embora. Só isso. cara. Pô, eu queria que eu queria que o Tommy Lee Jones prendesse ele, cara. Ou matasse, sei lá. Mas aí é muito essa... É que eu falo, aquele pensamento cartesiano, né? De espectador de cinema massa velha. Mais previsível seria no aquele final, o herói tem que prender o bandido. Não, por cara, isso, coruja assim... bate nos Imandias. O vilão não pode vencer. O que me decepcionou no Fracos Não Tem Vez é que ele não matou aquele moleque no final do filme, aquele garoto. O Comia dava um teco na cabeça daquele moleque. Tanto um teco na cabeça do moleque podia acabar tudo na boa também. Ele pagou $150 numa bicicleta, né? Ah, tinha que dar um tiro na garota e levar uma bicicleta, porra. E bora pegar. E o Will Smith? Não. Cara, o Will Smith é o nível, Fresh hein? Prince de Bel-Air. Não é brucutu, cara. Ele faz filme de qualquer coisa, né, cara? Então, ele dá pra... assinou o cheque, ele tá no filme, cara. Ele topa qualquer coisa. Ele e o Nicolas Cage, né? A diferença é que o Nicolas Cage pergunta, né, se pode participar. Um cara que a gente não falou, que eu acho que pode ser considerado, é o Tommy Lee Jones, cara. Tommy Lee Jones também. Bom. Ele só faz filme de policial do Texas, né, com aquele chapéuzão dele. Mas ele é aquilo lá, né, cara? Eu acho que... Cara, eu lembrei um filme aqui do Tommy Lee Jones, que é ele, o Nicolas Cage e aquela atriz... Sean Young, a gostosinha lá do Blade Runner, que é um filme de helicóptero, lembra? Apache, Helicópteros Invencíveis é o nome desse filme. Caralho! Eles são pilotos de helicóptero. E foi um filme que naquela época era tudo filme de avião, filme de não sei o quê. E o Tommy Lee Jones é o instrutor fodão do filme, assim. Olha a capa aqui, cara. Achei a capa desse filme. Olha a cara do Nicolas Cage. Olha a cara do Nicolas. Olha o biquinho. Mas legal é a chamada ali, né? Se você gostou de Top Gun... Se você gostou de Top Gun, veja outro filme em português. Ele falou que ele tinha cabelo. E o Tommy Jones também. A gente tá falando do Patrick Swayze. Ele não foi ele que tentou ser o Batman? Não foi Swayze, eu confundo ele com o Patrick Swayze. Aí tem que perguntar pro Porto. Deve estar confundindo o Nicolas Cage e não era o Batman, era o Superman. Superman, exatamente. Ele fez testes com a roupa dele. Cara, aquela roupa ridícula. Que horroroso, né, cara? Não, quem que foi o Batman, cara? George Clooney. Não, antes do George Clooney. Val Kilmer. Val Kilmer, é. Eu confundo os dois, desculpa. E antes foi Visor Sul. É mesmo. E diga-se de passagem, muito melhor que os outros dois, hein? Ah, com certeza. Pelo menos o Besouro que é ator. Ah, vocês já viram um filme que ele faz o papel de um assassino, um psicopata? Qual o nome do filme? Ah, não lembro. Cara, ele quer saber todos os nomes dos filmes, ele vai baixar todos. Não dá pra baixar mais, o Mega Upload acabou. Tem que procurar no Pirate Bay. Antes que eles fechem no Pirate Bay também. O Anonymous não vai deixar. E, cara, Eu já tentei terminar esse podcast duas vezes. Eu vou tentar terminar ele de novo agora. Eu queria pedir a configurações finais agora pro Inferno. Pra mim? Não, pro Mo. Cara, minhas configurações finais é... que bom que o cinema Brucutu tá voltando e assistam o Mercenários 2 que vai vir por aí. O Sr. Sorg? Cara, a gente falou de muito filme bom, muito filme ruim. Dá uma peneirada aí quem vai sair esse podcast, assistam. Não entendi nada. Tem trampo pra caralho pra fazer, que é primeiro dia do mês. Tô... problema seu, foda-se, real. Não entendi nada. Peraí, antes do... Oi. Fala. Fala, o que você quer, amor? Não, agradecer o convidado, cara, a gente é uns merda. Calma, eu tô deixando ele pro final, mano. Ah, tá, desculpa. Calma, sua piranha, calma. Inferno, por favor, Inferno. Depois dessa interrupção do Mo, que não sabe ser educado, por favor. Essa brusca interrupção. Ai, cara, filme de brucutu não precisa necessariamente ser filme ruim, sincero. Você pode ter um filme de brucutu, um filme legal e um filme inteligente. Na década de 80 tinha muito filme merda, muito filme clichêzão. Mas também tinha alguns filmes bons. Eu acho que tem que voltar a isso. Filmes de... porra, que tem o cara brucutu, aquele cara fodão, aquele cara que a gente gostaria de ser. Acho que nem por isso tem que ser celebrado. Pode ser um filme legal, um filme inteligente, um filme com alguma coisa a mais. Isso. Beijos. Beleza. Que game. Real, suas configurações finais. Então, cara, eu acho que o que vocês falaram aí é bacana. É o cinema brucutu voltando, né, cara? Depois de um tempo aí sumido, né? A gente órfão desse gênero de filme aí. E eu tô esperando, na verdade, não pelo Mercenários 2, mas sim pela versão que aquela... Não tem aquele estúdio de cinema, aquele Asylum, faz sempre de sai um filme famoso, eles fazem... Um mês antes, né? É, eu quero ver o filme, o Mercenários deles com o sei lá, o Mark da Cascos, o Matias Rus, aquele... Aqueles atores bons, de, né? Que vem de vídeo de aula de karatê lá, o... Que vem dos filmes que tu gosta, Philip, né? Blanks, o... De kickbox. Lorenzo, né? Lamas, lembra do Lorenzo Nossa, Lamas? Nossa, Lorenzo. Então, podia juntar esses caras aí numa versão segunda divisão dos Mercenários aí. Quem que foi que tentou fazer isso no Bastardos Inglórios? O Tarantino. Na verdade, o Tarantino queria fazer o que o Stallone fez. Ele queria chamar só os caras, os fodões dos filmes de ação pra fazer o Bastardos Inglórios, mas não conseguiu. Não deu, cara, certo, aí ele chamou o Mike Myers. Pô, mas foda, né? O Stallone deve ter ouvido, né? Falou, pô, boa ideia. Botou um copo na parede, tava escutando, né? Como sempre, né? Esse é tipo. Já sei. Cara, a gente só vê esses caras juntos todos em filme. Em computação gráfica, cara. Só vai vir desse jeito, cara. É mais barato. E, bom, minhas configurações finais é agradecer o Hell. Obrigado, cara, por ter aparecido, por ter passado nesse humilde podcast. Tá? Pobre, mas é limpinho. É pobre, mas é limpinho. Você viu, né, cara, que o tema foi só um pretexto pra desviar o assunto, né? Pra falar de Feira da Fruta e tal. Pelo menos o Real não é estrelinha que nem outros podcasts. Ratinho! Você tá falando, tipo, tem Barbicha? E o Malandrox? Malandrox? Não. É um podcast um cara usa Barbicha, não sei se tu conhece. Ah, os caras de... Isso aí. Bota um pi agora. Ah, vocês convidaram e ele cagou pra vocês, né? A história é o seguinte, Real. A gente tinha um site baseado, assim... O que é baseado hoje no Feira da Fruta, a gente tinha um baseado... Né? Que merda, chamava... né? Merda. Pô, vocês chamam... Não. Eu achei que copiar o MDM já era o fundo do poço. Era o MDM pequeno. Super criativo, né, cara? Caralho! Tá morrendo. Tira ele da conversa. O formato era praticamente o mesmo desse aqui, só que era baseado no... Quem tá rindo ainda? Não para, é um inferno. Para. Cara, tira ele da conversa. O macaco favor. Com baqueta deve estar lá, cara. Macaquinho com baqueta. E eu espero ele acabar. Eu, criança? Para. Cara, ele não tá forçando, ele tá rindo mesmo. Acho que ele já tá todo mijado, cara. Parece aquele ataque que a gente teve quando o Creed sacaneou ele lá da mãe dele. Ah, obrigado, hein? Acho que dá pra encerrar então, velho. É, eu já tava encerrando. Puta, cara, é foda, a gente muda muito. A gente tem o quê, o Mo, que você falou? Déficit de desatenção. Está na hora de dizer tchau. Tchau. Está na hora de dizer tchau. Tchau, leitores, um abraço. Chupa, Jovem Nerd.